seguinte, então. Tá tudo em ombro, vem falar em ombro. Tá, vamos fazer o seguinte. Vai, papai. Peraí, o bicho me falou que eu tava onde? Ele não ganhou. Tá seguindo o bando de orcs. Ele falou que tá seguindo, falou que tá seguindo. Tá, então ele tá no norte. Tá indo pra cá. Não, ele tá indo, ele tá no norte. Ou ele tá seguindo o norte, seguindo pelo oeste. Tá, então. Tá, então eu posso falar assim: vocês vão até meio. Norte, sudoeste, vou mesmo. Eles têm um poder de meio. Eu vou até o tempo. Enquanto vocês lá. Lá no, no, na saída do ano. Pode ser? Eu posso usar o pessoal da Arquinha. Eles saem de olho no pessoal que está na descrição. E foi ele o. Eu vou fazer ainda não. Eu posso estar na cidade ainda não. Não! Ele vai dar um eu acho que não é possível. Não tem como eu procurar. É. Isso que eu vou te falar. Não, é mais fácil você procurar pelo alto. Você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar sozinho. Mas tem vantagem, porque a arma tem que estar planejando. Sabe o que tem? Não, você é verde. Pelo jeito é. Quem tem isso? Então é. É uma voz que vem do além. Do distante ano de 2000. Não importa se eu sou sozinho, não importa. Mas eu acho que eu vou falando. Serginho, você vai. Vamos salvar. Cien, você vai até lá atrás do Briel. Briel, você vem comigo. Mur. Mur. Oi? Você procura pela Ravena e um homem que ficou pela descrição. Lisbeth, acompanha o Mur. E eu e o Theo vamos até o quê? Certo? A gente se encontra na saída sul em. Saída norte. Saída norte em alguns minutos, não sei. 10 minutos. Pode ser? Gimbriel? Eu não sei disso. Mas tem que ser uma planta viva ou não? Agora, não, velho, eu tenho que perguntar um específico de planta ou besta. A minha outra vez não pode ser, eu disse que não pode ser. Não, não. Passeio aéreo. Passei minha meta. Você encontra alguma coisa? Oh, seu último passeio aéreo está acabando isso aqui. Só para a gente ter gastão. Ou melhor, vê quem tem o maior bônus e joga com vantagem. Nem vocês, nem os dois. Os dois jogam, então, os dois jogam, um dos dois joga com vantagem, vocês escolhem. Ninguém tá bom no dado hoje. Vou rolar aqui agora. Não, vamos ver se eu tiro. Eu também ia ficar na mesma. Esse é 2-6. E ela 4-6. Ela 6 e ela 4-5. Tá. A gente vai tentando. Informação. Vocês têm um gato de uma hora. Vocês saem do negócio com um pouquinho de Ravena. A Ravena e o cara que falou de. Iniciar com aquela descrição. A Ravena e o cara. A gente falou de Ravena foi, tá? Como é que vem? Ah, não, ela tá bom. Ela tá tudo. A gente vai procurar as casas do mundo. Tá. Vocês vão indo de taverna em taverna, estalagem em estalagem, descrevendo um homem e a Ravena. Tá? Vocês vão coletando a descrição. O trajeto que a Ravena faz. Mas não encontram nenhum sinal do homem. Tá? Até que vocês chegam no mapa. Vocês veem, seguindo as descrições da Ravena, vocês veem até essa região da cidade, e aí vocês veem que vai dar um viés, vai dar um viés, vai dar um viés, vai dar um os nomes das crianças que desapareceram e o senhor de cada uma delas mora e eu sei quanto tempo aquela criança desapareceu e eu sei o que exatamente elas estavam fazendo. Eu consegui constituir alguns espaços de cada corpo. Sim. Todos os aparecimentos foram circunstâncias estranhas, sobrenaturais. Em dois casos, testemunhas que estavam falando das crianças afirmam terem visto uma mulher parecida com a descrição que vocês têm. Do gato do Deus. Em dois dos casos. Para vocês que não existe um padrão específico. As crianças foram pegadas a ele em locais diferentes da cidade, aparentemente as crianças são vulneráveis. A maioria das crianças presas assim, no horário ou no início do dia, quando a maioria das pessoas está no bairro, ou já no final da tarde. Assistindo o último vídeo aparecimento da menina da escuridão da Tavaleiro. Tavaleiro não, fala da Bíblia. Talvez ela deve poder se encontrar. Ah, tá seguindo. Tem mais pernas de descrição aqui, então ela se fala da central. A nova calça preta, camisa verde e alça em torno. Se encontrar, parece que viu alguma coisa a mais. Então vamos lá. No caso, nossa, a gente ficar sequestrador. Além de ela ter uma pele bucha, ou talvez com algum item mais fácil de encontrar. Certo, perfeito. Qual é o nome dessa live? Só um dos indivíduos. Ah, um dos indivíduos, a gente percorre todos os cultos de comércio, usar a descrição desse homem para todas as pessoas. Pois é, eu queria se encontrar no norte, depois, vamos usar a descrição desse homem para todas as pessoas. Vamos oferecer uma das 10 peças de ouro para quem encontrá-lo. E para quem encontrá-lo, se para ir nos encontros procurar na estalagem sobre os deuses. Nos encontros, melhor nos encontramos para o norte. É, lá onde vamos. Seus companheiros estão ao norte? Certo, nós provavelmente também vamos percorrer todo o norte. Todos os clubes de comércio da cidade. Se esse homem está aqui, grande possibilidade dele ser. Não fez nada para ajudar. Grande a possibilidade de ele ser só um turista que veio aqui pelo comércio de armas. Se for o caso, ele está em algum estabelecimento inicial, algum salário de uma taverna. Se ele for um morador, alguém da cidade, algum turista vai conhecer ele com mais fácil. Então, cada um pega uma das suas de comércio, ou pegar a parte das detalhes. Acho que vamos pegar essa parte aqui do guerreiro. Do norte, tem um município comercial onde a gente está com a gramatura. Não, você fala. É de outra estúdio. É de outra tática. Ok, nos encontramos então em uma hora no norte, no Porto Norte, é isso? Seria melhor se fosse 10 minutos. Então, não tem nada. 10 minutos eu não consigo fazer tudo. Procurar em todo lugar que tem. Roubaram tudo na cidade. Não temos tempo hábil para isso. Tem um cavalo, vocês têm moedas? Eu tenho. Algumas. Eu dou 5 peças de ela vai para. Por que tão poucas? Eu tenho tão pouco. Não tem nossa. Ela pega junto as moedas que ela tem. Tem tão pouco. Você tem alguma com você, mano? Eu tenho. Não, eu dou 10 moedas. Você vai chegar com umas pedrinhas. Caramba, encontrei três feijão aqui. Ela pega e enfia a mão lá na bolsa. Tem esses três feijão de imagem, mas tudo certo. Deixa a mão de moedas, né? Caramba, dá moeda pra ela. Foi tão triste, foi tão pouco. Ela vai se afastar de vocês e ela vai até um. Se entrar na informação, onde tipo Zé Povo? Então, ele fica uma boca ali de negócio. Um monte de areia, tá? Perto de uma casa que está em reforma, um monte de areia ali, né? E tem uma porção de crianças brincando. Tem umas 8 crianças brincando aí no monte de areia, ali no morro, escavando. Essa vai deixar os caras com informação. Duelando em cima do monte, com os pais de madeira. Ela vai e chega até as crianças, vem, ela conversa com as crianças, né? Ela pega as moedas, né? Dá uma moeda para cada criança. As crianças se afastam. Só espalhar notícias. É. Aí ela fica lá de braços cruzados esperando, né? Passa uns 2-3 minutos, volta 3 vezes mais crianças. Né? Ela. A menina falou que ia mostrar esquerdinha, esquerdinha. Tem que ter a fila da puta. Tem que ter a puta aí. Você quer? Mas que pia? Mostra a seta aí. Uma peça de ouro e volta a boa, cara. Desculpa. Ela dá uma moeda de ouro pra cada uma das crianças. E as crianças vão se espalhar pra cima. Ela volta pra vocês e fala: vamos ficar uns 5 minutos. Eu tô 15 cartões pra frente. Por quê? Tem um menino lá pra frente, eu vou ficar lá na mãe. Ah, eu odeio aquilo, né? Oba, tá aqui? É, um quadro tá aqui. Tá aqui, né? O que liga o cavalo aqui é esse mundo? Não, porque é tudo que eu pedra. Não é plano, não. É pedra de boi. Pedra de boi? Não, não é pedra de boi, é mais um cavalo. Um pedaço de fogo, não é um elefante. É mais próximo que eu vou achar ali. Não entendi. O cara da pizza lá foi com uma planeta era pra ti. Pra quê? Pizza do outro que era uma meta comercial, que era um pizza. Vai, fala o número de 1 a 2. 2. Doido? Não, Paulo, mas não pega essa magia. Não pega essa magia. Só dois e um, tira dois de um. Ele está fadado a perder a alma. Bom, até o quê? Fala, seu filho será perdido. Não, o Vitor não sabe. Dois. Nossa, 13. 13 é. Ok. Ele vai entrando na loja, ele acabou de falar não, o cara, ele vai entrando na loja. Ele aí, solta! Quem é você? Não sei, se é 10 animais sem construção. Tem Não faço ideia, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Você tem mais detalhes do que eu. Não, mas isso é só suposição. Eu tô supondo que seja isso. Porque se for o caso mesmo de sacrifício, e se essa garota for uma peça, ela não vai estar morta. Se for uma peça, se não for sacrifício. Porque a uma peça que já vai ter visto isso, é só uma peça isso, é. E eu acho que você está um pouco espinho, está certo. Bom, onde estão os demais? Onde quer ver todos? Sei lá, tô até o nome do artista. Não, o bote ficou. Olha como ele ri de você, amor. Não, beleza. Bom, que bom. Olha, valeu voluntariamente no teste, que cuzão. Que metade. Qual que é o que fica? Ah, é, é. Por pipi, essa quantidade de medicina seria mais. Oi. tá ali por volta de uns 3, 4 minutos. Não dá pra ninguém lá no cara. Tá de bruxos, né? Tá de bruxos. As marcas que viram nas árvores são de quanto tempo? Pelo recente? Ok. Sim, vou ver. Agora. Tudo bom. Eu acho que Sabe por que ela falou? Porque ela só leu. Ela não falou, ela só leu. Não, você falou que você não está. Falou. Tá bom. A testemunha é provavelmente uma obra de poder. Respondendo, mas é. O cara que viu a. Você comprou isso? Aonde? Aí é que eu tava com o meio da armadura. E por isso eu faço com a tua filha? Porque a gente tava muito avançado e muito vazio. Vamos agora, ficar um segundo. Eu falei que é muito lenda, tem que acontecer. Não, não, deixa a gente ver. Ele me disse exatamente isso. Ele foi, ele ouviu o Rodrigo, ouviu até o bispo, e a menina que ela fala com uma moça. Moça não, uma coisa. Você tá falando errado. Você falou que o cara correu até o bispo. Não, ele não correu, ele só falou, ele não estava lá. Eu sou o homem. O cara falou pra mim, existe floresta ou morte? Floresta, sim! De lá. Pena que eu não pude tirar, tem mais 4 dias atrás, não estava nem em Roma, então. É, mas eles estão rondando a cidade pelo outro meio. Foi sem querer. Eles estão rondando a cidade. É, eu sei os primeiros piados, né? E eles estão idosos, descendo ao sudeste. Parece que estão dando a volta na cidade. É meio isso, né? Você fala da cidade aqui, faz assim? Devem estar migrando de algum lugar, eles estão querendo ir para a cidade. Bom, estou dando um pouquinho da sua palestra de vocês, viu? Eu vou pagar os meus jogos. Sabe, Marcos? É, eu fiz mal. Bom, muito obrigado. Posso dar um muito obrigado, Biel. Qualquer conversa tem água, como é que seja. Vocês chegam um tempo, né? Deu novamente, né? Roda. Quando eu precisava de escutar. Ah! Vocês chegaram? Não chegamos. Tá bom, mãozinha. Né? Nossa, ah, eu já volto. Eu vou ver. Ali, ó. Eu queria você perguntar pra ele assim, ó. A bujão. Peguei o corpo, cara! Todo carro da Fondelli tem que ver. É uma doença, você vê. Tudo bem com a profilinha. Na Universidade de Caracas, no século XIX, teve um pesquisador que descobriu que estava tendo muita incidência por causa de morte de grávidas e de bebês. E que os caras iam fazer autópsia, não lavavam a mão muito bem. E ia fazer parte da né? Ok. Tá, vocês se juntam. Agora eu estou de novo. Passa, você vai até o sul, né? Aí você sai para o central, você vai para o jardim, um banco, as pessoas sentadas ali, e tem uma fonte junto do água ali. E mais ao fundo assim você não. Você faz um banheiro, né? Dois. Você entra num. Aí tem uma coisa simples, né? Umas latrinas. Que é uma tábua, um balcãozinho de uma tábua, com furos assim, pra você jogar seus objetos lá dentro. E na frente ali tem um. Como se fosse um auditório de hoje em dia, né? Mas é da parede assim, brotando veios uns jaquinhos comuns de água. Pessoas lavarem a mão. Tá? Uma pedra de sabão enorme assim, apoiada no bolo. E algumas toalhas de quando a pessoa se troca tranquilo. Aí você sai e você vê. Quando você sai, fica bonito, sabão no cabelo, né? Eu não sabia que ia me arrumar. Como assim, meu irmão? Você não deve. E algumas pessoas. Algumas pessoas chegam com jarros na ponta. Aí vão do outro lado da fonte, enchem jarrinho de água na ponte e saem embora. Sagrada? Aquele jardim pode ser um jardim sagrado pra você? Acho que essa fonte é sagrada, né? O que importa é a água, não é? Já. Então, o que importa é a água, não, meu irmão? Mas para com isso, né? Ah, ah, pega o meu cantinho e pega o meu cantinho. Ah, meu cantinho vai se converter a ronde. Vai mudar de dano, vai converter pra ronde. Encheu seu cantinho de água? Se converter a ronde. Se esvaziou e não encheu. Você vai descobrir se é sagrado ou não, se é uma chifada. Ah, joga na graminha, mano. Não, eu conheci ele, se ela queimar é sagrado. Chega assim, oi, Cê. Joga lá na ponta, se elas multiplicar. Joga no Quid. Joga no Quid, se eles multiplicar, ganha. Ok. Você se juntou todos, né? E daí o cara vem, né, avisa vocês, olha, já conversei com o homem e está aguardando. Ah, tá, obrigado. Falta a gente, não falta? É, falta aquela garotinha séria de outro com asas. Quando ela tá vendo a ponta assim pra fora, vocês estão chegando, né? Não, não é sentido. É? Já estão chegando. Vamos então. Vamos. Bom, venha comigo, seu Carlos. Vocês vão na lateral pra esquerda, saem, pegam um corredor, vão até o castelo, pegam outro corredor e tem uma escada que desce. Vocês descem na escada, tá? E aí vocês encontram um corredor enorme embaixo do castelo. Tem uma zona gigantesca. Vocês descem mais um nível, tá? Esse nível onde vocês descem, fala isso. Esse piso onde vocês descem, tá? Metade desse piso é um salão enorme, gigantesco, com pilastras grossas sustentando o teto bem alto, tem uns 15 metros de altura mais ou menos, pilastras gigantescas sustentando o teto, tá? Tochas penduradas em cada pilastra, menos duas tochas, uma que estava iluminada por outro caminho. O local é muito bem iluminado e ele é muito abafado. Vocês vão, conforme vocês vão passando, vocês vão vendo diversas ferramentas penduradas nas paredes. Tá? No fundo, vem uma fonte de luz muito, muito brilhante. Tá? E está luz suportada no lugar. Quando vocês chegam lá no fundo, vocês veem uma bigorna do tamanho dessa mesa, tá? Diante de um fogo. Forno, um alto forno. O tamanho daquela área ali. Né? E diante da. Entre o forno e a bigorna, vocês veem um monte de forjando uma espada. Esse é um arco. Ele tem o tamanho de um monte. Onde? Ele tem uns 4 metros de altura, mais ou menos. Tá? Não. Vocês não veem o rosto dele. Tá? Porque ele tá inteiro. Coberto por uma armadura pesadíssima, né? E ele está lá, batendo no segundo da espada com uma mão e batendo umas outras. Tem umas outras. Tem 6 metros. É o outro. Não é a Shiva. Repete isso aí. Ele é esse. Repete isso aí. Ele tem 6 braços. Ele está lá, uma mão segurando a espada. Tem. Batendo com as outras assim. Pega, enfia assim no forno, vai com a outra mão, pega uma outra, põe assim, e fica batendo assim. Uma destreza absurda com os 6 braços dele. E parece uma espécie de besouro, né? Aí ele tá lá batendo. Aí de repente ele para. É o Rod. Levanta pra vocês. Aí sai a respiração. Vocês vão um vaporzinho saindo. Tipo Darth Vader. Exato. Ele olha pra vocês, vocês vão ver rosto no olho dele. Ele olha pro. Ele olha. São esses? São todos esses daqui. Esses garotos que eu lhe contei. Eles têm uma história a contar. Você está de quanto perigo? Por minha causa. Quem são vocês? Eu sou o Théo. E eu preciso muito para ser lavado. Fazer a justiça. Sim. Eu até um presente pra você. Uma lasca de cavalo quebrada. Pique isso. Aí é pelo fulano ele já. Obrigado. Eu sigo a mão no armário dele. Vai, pega assim o armário. Ele joga na forja. Não existe. É, mas não existe. Como é isso aqui? É um carvalho. Melhor. Ele observa assim. Umas cartinhas. Eu vou guardar isso com ele. Olha o que você conseguiu. Carvalho. O homem que tá esse carvalho aqui. A cidade do seu carvalho que eu tenho. Não é cavalo branco? Ó. Tem uma grande história a respeito dessa lasca. Agora é muito gostosa. Ele vai, se vira, ele se vira, aí põe assim em cima de uma bancada. Enormes proporcionais ao corpo dele. Ele é só uma porta? Não, diversas portas. É a casa dele. Cômodos. É, isso é a casa dele. É que ele acha que os prédios duraram. Ali não. Prédios são dos superiores. Já é grande. Né? Já é grande, é um castelo, né? Ele vai conduzindo vocês, né? Estão passando diante de várias portas. O local ele inteiro, muito bem iluminado. Uma luz alva, nós vamos ter uma sessão de paz. Tá? E vocês vão ver em qualquer ponto de luz, em outro lugar, vocês vão ver uma tocha, não vem uma lanterna, nada. Mas colocar um que manda a luz. E não existe lanterna naquela época. Não existe. Não pode não. Que é? Lanterna. Lanterna coberta. Pergunta em outro. Ele tinha essas duas antes, né? Ou veio depois de Deus? Aí ele some. Imagina o Deus da Guerra pelo mais quatro. O Deus da Guerra fala uma coisa assim. O Nazaré. Tirada da escada. Ele tá assim, ó. Tirada da escada. Como se enterrou essa? É que eu adoro o Nazaré, meu vilão favorito. A gente percebeu. Como não passava. Se você não tá. É aí, ó. Mas qual é essa? É, agora eu não posso. Acontece que ele está bem ansioso em conhecer você. Mas vai precisar também. Porra, bicho. Ele está segurando com vocês, braço. Segura com dois outros braços. Ele está com os quatro. Vai andando normalmente, né? A porta se abre pra ele. A porta dá um gemido de satisfação. Eu tenho um iPhone que abre. Já tá uma turdinha. Vou passar pela porta, a porta. Ah. Aí entra. Faz. Não, de. Ali, velho. É. Coração de ouro aqui, pô. Faz esse barulho mesmo. É uma porta viva. Sim. Estranho, né? Acostuma-se. Você não vai ficar aqui muito tempo, não. Você deseja? Ah. Então, três braços pra você. você se esforçar um pouco mais do que você assume, você pode conseguir. Preta Calmir! Quem sabe se transformando em Deus? Transformando em Deus menor. Ou em defunto. Defunto maior. É, eu quero ser ruim demais. Os braços são opcionais. Você já tinha esses braços antes? Outros? Sim. O que você tá falando? Vamos dizer que eu acho. É que vamos ver a bosta. O nome que não é. O que você é? Assim, bom, você está calmo. É. Como sou mais? Mais? Eu sou de Nobiu. O que eu como sou assim? Era necessário para a minha vida. Bom, você está me incomodando? Um tiro branco. Esse Dragon Ball. Sabe a sala do templo? É aquilo lá, um local inteiro branco, luminoso, sem fim. E sem fim. Posso mais jogar aqui, entendeu? Personalidade alterada. Não. Pelo contrário, você passa mais nada. Fudeu, ô, vai trotar aqui por semana passada! Lá dentro, não lá fora, amor. Que ideia é isso? Passaram os quatro dias. Não, pode o cara, já fez aí, fudeu. Passaram os quatro dias. Começamos a lá fora. Beleza, a gente deixa o Glover lá dentro dessa sala. Sempre. Tem o Léo da Sétima Saga, a gente vai ter que ir. Quando fala sempre, aparecem. 10 pro velho. Aparecem 11 poltronas acolchoadas por causa de vocês. E um enorme trono de ouro no qual o Ron se sente. É de ouro. Qual é o trono? Pensei, mano, pensei! Essa aqui é um deus, pô, né? Que tem bonito o trono! Bonito seu trono! Sai daqui! Mas ele não pode fazer outro trono. Mas ele vai ter um pretinho primeiro. Bom, estou falando de Urbério. Digam aquilo que vocês têm que dizer. Lembrem-se que eu posso ver o assunto de vocês. Bom. Estão seguindo a terra? Sim, precisa. Sua cidade vai ser atacada. Porque eles estão vindo atrás do Gomer. Para que não me dá um ritual. Eles deitaram o demônio. Isso tem que ser impedido. Nós estamos aqui para isso. Bom, ouvir isso. Eu posso tentar impedir. Inclusive, eu encontrei orcs aqui na região. Talvez já seja o prelúdio. Sim, vou me informar antes de que você tenha uma semana. Eu já tenho tempo. Mas é que você não pode não conseguir o poder. Eu não posso sair com a minha coisa de fazer, mas vocês têm que além disso. Mas há algo misterioso por trás disso. Algo que me impede de perguntar isso para as suas crianças. Algo de magia. Uma magia muito poderosa. Saibam que vocês não estão lidando com o simples demônio. Há algo maior em volta. Algo que supera o poder de um deus. Ainda que um deus menor. Você acha que agora que escrita uma força pode ter a ver com a nossa vida? Ou é só coincidência? Me digam vocês. Qual a relação aos orcs poderiam ter? Eu imaginei que as crianças de orcs também estão sendo afetadas. Mas não é assim. Existe orcs participando. Em todo caso, não gosto de orcs. Não gosto que eles venham até as tomadoras da minha cidade. Todas as criaturas que atacaram agora têm esse símbolo no peito. bolso. Pega assim, pega assim na sua mão. Onde conheço isso? Onde conheço isso? Onde já vi isso? Não andar? Eu nunca vi esse símbolo. Não é algo antigo. Deve ser algo muito recente. Eu sou uma nossa. Não? Não tem qualquer ligação com a nossa língua. Como você sabe se eu não sou possível? Porque você conhece a Aliança Negra. Eu já sei da Aliança Negra. Então, ele é um deus, mas ele não é onipotente nesse início. Ah, mas ele deve já saber o que os outros falaram. Ele já tem informações da Aliança Negra. E outra coisa, ele é antigo pra cacete. Ele conhece a Aliança Negra. Não da Rosa do Mal no passado. Você sabe o que significariam, por acaso, uma rosa do mal? Alguma língua? Não há registro de nada envolvendo isso. Algum lugar onde brota rosa, só que congela, coisa que seria impossível. Um pouco. Não, que eu conheço. Pode ser apenas uma. Além do mais, eu não entendo muito de flores. Onde? O conhecimento é relacionado às águias, à guerra. A guerra? Por isso é conseguido ficar longe. Até agora, os filhos de um povo azul petrificavam as flores, essas coisas. Não tinha nada. A chama azul não esquentava, era petrificar as coisas. Eu não posso ver isso? Vendia um. Não. Isso também. Não, se ele não sabe nada da rosa congelada, provavelmente ele não sabe também do que. Algum de vocês viu essas chamas? Eu não posso. Eu não. É, mas ela sentiu as chamas. Sim, tá bom. Perto. Sabe o calor dela. Eu preciso de um bom pai. Deus, pra quê? Venha, meu filho. Olha, seu pai! Boa sorte, só faço uma ficha. Já era, velho. Aí ele pega o Théo com os dois braços de baixo. Assim. Já dois, era, hein? Os dois meio seguiam uma cabeça. E os outros dois? Ops, errei. Os dois em cima seguram a cabeça, os dois meio seguram os braços, e os dois de baixo vão lá. Se o cara tem seis mãos, o cara tem seis mãos, ele deve ter pelo menos uns três de laus. Ah, meu, o cara tem esses metros, ó. É, meu do L. Após o Google tem mega frente, entendeu? Frente. Vocês acham que o humano tem dois? Ah, é um. Tem, namora um casal. É. Ok, vamos voltar para a cara. Volta pra cena, volta pra cena. Onde ele vai com aquela mão gigantesca dele. Põe a mão assim na cabeça do Theon. E é tipo assim: o Theon aqui. Não. A cabecinha do Theon aqui. E o Ronde vem e põe a mão assim. Em cima da cabeça do Théo, cobra a cabeça do Théo. Tem um cabeção, hein? Tem um cabeção. Não, não é da mão, não. Deixe-me ver. Ele põe a mão assim sobre a sua cabeça. Aí ele vai passar na sua mente, Théo. Flashes de memória de tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu nos tempos recentes. Mas você vai pegar top! Não tem nada, tá ligado? Não, você já pega o Lisbeth, o dragão aí, né? Pega vai voltando a sua todas as memórias de tudo que aconteceu, de quando você chegou, de quando você viu o Gurney sendo atravessado pela espada. Aí tem umas tags assim, o fogo pegando o Marcos, petrificando ele, né? Tudo. Você saindo da Samburdia. Né, viajando em direção a Tolo, né, você pegando o augúrio com outro clérigo superior e falando pra você ir pra Tolo, você viajando muito, muito, muito, todo o seu trajeto que você fez, um encontro com os demais, né, sua mente se abre completamente para ele. Somente. E é um caminho de duas vias. Meio do dele abre pra mim, né? Exato. Mas não sei. E você muda de Deus. Já era, né? Você nunca viu a mente de Calmir? Quer dizer, um paladino de monte? Quer dizer, um paladino de monte? Já é um paladino da guerra? Gosta de armas? Bom, armas boas, vai ser. Ok. Arma top. E aí, ao mesmo tempo, você vê a mente dele se abrindo para você. Uma coisa absurdamente grande, complexa e avassaladora que vem feito um rolo compressor para cima de você. Já era, sabe? Você vai tendo contato com as memórias, memórias de infância, né? Com memórias dele de quando ele era humano, de quando ele era um ferreiro, quando ele se tornou um clérigo. Quantos anos ele tem? Hã? Algumas centenas. Um monte de memórias cada vez maiores, cada vez mais rápidas, cada vez mais poderosas, vem invadindo sua mente, sua cabeça começa a aquecer, a doer. Se você não parar isso, seu cérebro pode derreter. É o quê? Quero saber de você. Você pensa em um homem e quão profundamente você vai. Já até sei que é. Você não entendeu? Quando ele pegou essas quatro braços? Pelo amor de Deus, velho. Isso é uma forma muito inteligente, interessante. Que ele já se encontrou. Ah, eu quero ver calma, você já. Não, ok, rola um save de. O cara, ele lutou com 15 com certeza não. Só que em momento algum ele falou que ele era de servo. E ele falou. Não. O Bond não. Ele sabe que ele é servo. Não, ele era um clérigo de 15. Ele era um clérigo de 15. Tá. Tá, mas aí, só porque o cara batalhou com o Pinho, quer dizer que ele servia aqui. Não, mas se você ele sabe. Batalhou, ele batalhou, ah, tá. Você sabe. Ele servia. Então, vocês têm. 15. Você vasculha em busca da informação. Vai em busca da informação. E aí você vê que ele já se encontrou com o nome de uma vez. Eu vejo o Palminho? Vejo o Palminho. Acho que não é a história. Em off. Já você viu assim. Já, né? Você vê Palminho. Ele cadou o outro. Exato. Você vê ele comendo o contrário. Começou longe. Você vê Ronde indo até Palminho. Conversar com Palminho. Não tem medo. Pra reunir informações a respeito de tudo. Pra traçar uma estratégia. Palminho não revela nada. Porque seria injusto. Porque o deus é outro humano? Sabe? É. Mas o cara estranho. O outro deus ainda intervindo no meio do negócio. Isso é mais injusto ainda. Você vê como merece uma batalha. Tem que resolver a estratégia? Ok. Ele volta pra Arton. Encontra um feiticeiro. E o feiticeiro faz uma máquina. Que parece que ele conseguiu o braço faz e fica mais implante. Ah, é, ele já tem braço? Não, com dois braços. Faz um implante, né? Coloca seis braços, mais quatro braços nele. Ele fica com seis braços. Os outros quatro braços não são de humano. São braços de algum tipo de criatura. Não humano. Como um tipo de gigante. Entendeu? Você quer saber mais? Quero saber. O que tem que ser, velho? Que feiticeiro é esse? Alguém tem mais braços. Alguém o quê? Tem mais braços. Alguma hora um cão tem que trocar, né, pô? Tem direito é útil, assim, ó. Tem direito é útil, né? Ok, então. O nome do feiticeiro é Ravengar. ele ficava na Globo nos anos 70, 80. Ravengar. O nome do feiticeiro. E eu sei onde ele se encontra. Vocês veem o Rond com a mão assim, né? E o Tom tá lá. Estrebuchando. Né? Você tá falando uma coisa certa, viu? O livro dela que reescolheu. Sentiu, vai brincar. Exato, vai brincar. Vocês veem da onde seriam. Da onde estariam os olhos do Theo? Ocultos pela mão do colossal do Rond? Sangue escorrendo. Você vê a boca dele, começa a sair uma baba, uma espuma e depois sangue. Então lá assim. Deixa eu ver. Pegar uma pancada de bomba. Pra saber se é alguma coisa. estão corpo a corpo, todo mundo. Vocês não sabem nem se são mais. Vou puxar o. Vou puxar o Theon. Ok, Criel, põe as mãos no Theon. Ixi. Um save de. Chaves! Agora você tem acesso à mente dele e de onde? Opa, aí você fala, nossa, que legal, pega no do lado. Se vê tudo a mente dela. Não! Pega no jogo. Quente, fervendo. O que você quer fazer? Você quer puxar ou quer tirar a mão? Agora ficou complicado. Aqui é que nunca queima. E agora? Eu só se fica da mil. Tirou bom. Destreza. Deu 15? Não, 12 mais 5 mais 9, 21. 12 mais 5 mais 9, 21. Essa mana tá de boa. Perde 5 PV. Jeff, 5 passinhos pra trás. Só consegue vermelho assim. 5 passinhos pra trás. Você dá uma pancada nele? O quê? Não, não, não. Corpo. Você vai bater no rondo? Você vai bater no rondo. Quente pra caramba, você vai resistir. Tá bom? Ok, sem confissão. Eu fazendo que eu tenho vontade. Mas você já passou pelo mundo. Já tava na saída. É, tem que ter coisa de família, né? 19. Ok, eu fiquei um pouco tentado, esse é o meu falou. Ah, não, 23. Ok, deu 16, 8 pontos de dano. Calor. Não, eu não tenho filho. Tá com anel? Tá com anel? Você, né? Toma, tomou 8 pontos. Puxando, o Biel dá jogo de corpo se ele bater no rondo. Do rondo? Do rondo? Do rondo? Que ele não tem filho. Ok. Joga testa de força 2. Você faz a destreza. Dá uma acrobacia. Tá, a destreza é beleza, ó, 2, 3, 1, 2. Não, não. Testa de força. É. 10, 11, 12, 13. Bom, a carga dele vai dar uma coisa. Eu sou o que está dando mais dano nele. Ele também está. Ele também está. Eu falei, só que está um problema. A mente dele é mais um. Ok, Cê, você vai pular. Onde está assim, vem a mão de baixo. Pega o celular assim. Nossa, já ferrou. Segura você. Põe você na sala assim. Só eu não sei. E ele continua lá. Ai, meu Deus. Vocês trombam. No Theon, quando eu testo força de vocês dois somados? 18 mais 7. Mais 7. Eu tô te puxando e ele tá dando carga em você. Provavelmente vai ser da ligação. Okay. Deu? Total? 25. Mas você vai fazer um carga no meio. Eu tô pegando uma carga. Eu também não sei. Agora foi teleportado. Não, mas foi tudo teleportado pra não sei aonde. A fortuna. As montanhas sanguinárias. Tá? É, não. É Snoreste. Na divisa com o mar. Quase em. E aí você não aguenta a dor. Tá? Você quer ir além? Você quer ir além? Exatamente onde o cara tá. Não. Não, não sabe. Tá sentindo dor? Tá olhando nada. Tá gostando da dor? Uma dor muito forte. 50 tons de cinza. Joga para o risco, velho. Joga para o risco. Você quer ir além ou não? Tem que ler outro tópico, então não vale. Então, eu não outro tópico. Outro tópico. Tem que ir, pera aí. É forma, mano. Né? Vira, para, pergunta coisa. Cadê o moderador? Não, né? Pelo menos não é fácil. Tá, então. Você retorna, tá? E na hora que vocês trombam, quando segura-se ele, tira a mão do telão, você joga o telão longe. Você já puxa ele, o telão vai longe assim. Você cata o telão e traz ele pra junto de você. Dá um beijinho. Dá uma pegada firme. Nossa! Dá um beijinho. Eu quero ter um monte de braço. Por que eu não segurou o meu amigo do outro também? Ele foi pra tudo assim. Porque ele foi uma ameaçada. É, porque eu ficaria batendo você. Eu ia bater ele. Ele vira pra você, não pra você, não. Não é necessário. Foi ele. Eu tô consciente? Ele tá ligado, então. Normalmente você deve estar lá. Está inconsciente. Não está inconsciente. Ele espumando, saindo sangue, tomando sangue dos olhos, saindo sangue do ouvido. Ele está no chão. O local é o chão. Ele está no estigmata agora. Cadê a cria? Vai se lembrando do que aconteceu, tô, todos os detalhes. Eu não sou do meu machado, né? E aí, algo estranho acontece. Aquilo que antes você sentia só sensações, você vê agora. Não pessoas, mas na forma de auras. Tá? Você vê a aura da, sua, da, da, da, da, da empregada quando você chegou, ela apontando, a aura se deslocando assim, mirando pro quarto da sua mãe. Ela acaba de trocar tudo já, vou colocar ela no dentro da sua mãe. E aí depois a aura desaparece aqui na pedra. Você vê a aura do seu pai caindo no chão. Você vai tendo contato com isso. Atualmente, da mesma forma que o Theo, se abre uma mudança de você. Diante de você. Essa é a sua escolha de mergulhar nele ou não. Se mantém ali. Então, o Rond ele põe a mão na Toph, né? Fica por alguns momentos. E aí ele tira as mãos e a Toph está normal. Não, já é morto, não sai sangue. O povo foi suficiente. Muitas coisas eu descobri, mas muitas coisas ainda estão ocultas. Esse poder que vocês combatem, que vocês viram, essas chamas azuis, essas chamas sombrias, elas não são deste mundo. Pelo que eu pude ver, o poder que despertou essas chamas não é desse mundo. Não posso lhe dizer de onde isso chegou, pois isso está além do meu conhecimento. Como eu já lhe disse, vou dominar a guerra e as armas. Se você quiser tratar com alguém que domine o conhecimento, você tem que lidar com os servos do Thanatos. Não, com bom, você viu o tamanho da você não consegue melhorar a arma de alguém, mas pra gente enfrentar eles mais de igual para igual, nós temos bastante armas, mas... Você sendo tão lindo como você... Não haverá tempo para isso. Três dias. Nós temos para encontrar as crianças. Peraí. Você disse nós. Quer dizer, então você vai sair daqui e vai ajudar? Sim. Nós não temos outra opção. Esse demônio, como ele disse, não é algo desse mundo, algo muito mais poderoso que se supõe. Nós temos que detê-lo. Temos que impedir que ele retorne. Para isso, nós temos que impedir que o homem seja sacrificado. A única forma de que isso aconteça é mantê-lo aqui dentro. Sobre minha tutela, sobre minha proteção. Mas se você disse que nem mesmo você tem conhecimento disso, é algo que pode ser. Pode concluir além dos dois, por que você acha que você vai saber como é? Você tem alguma opção melhor? Pelo menos aqui, não, mas se for melhor aqui, nós poderemos saber onde ele vai ser atacado. Mas a gente vai saber quando vai ser atacado. O que eu vi é que essas criaturas estão por todo o localizando sem dificuldade todos os antigos companheiros de Gromon. Então não importa para onde ele fuja, não importa para onde ele vá, ele será localizado. Sim, eles têm um sangue de... Aqui nós podemos nos proteger, fazer uma defesa antes. Exato, aqui nós poderemos tomar todos. Aqui nós teremos uma chance de detê-los. Tá, mas o que a gente vai fazer durante esses 3 dias? O que a gente vai fazer na cidade? Procurar as crianças, preparação e o povo. Vocês precisam estar com as energias totalmente carregadas para o combate. E aí então começa a despertar. Vamos fazer outra luta? E um pra cada dia pra recuperar até a luta. Nossa, não vai poder marcar mais nada, velho. Não vai poder marcar pra cá agora. faço a menor chance de combater os orcs num território que nós conhecemos. Nossa, cercado dos nossos aliados. Cercado dos nossos aliados. E onde eu posso lutar com meus poderes máximos. Falando em aliado, quando estava procurando os orcs, quando estava nessa mesa, eu encontrei um dos seus clérigos mortos lá na floresta. Sim, já me informaram disso. Esse clérigo, eles são em busca de muitas crianças desaparecidas. E não retornaram. O que levou ele ao norte? Será que ele encontrou algum rastro ao norte para as crianças? Eu não sei. Nós pegamos um norte, mas o norte chegou ao norte. Mas eu tentarei contatar a alma dele. Ele foi emboscado pelo norte. Pedir inclusive a ajuda dele. Você acha que vale a pena a gente dar uma olhada na floresta onde foi encontrado o norte? Você já fez isso, não? Ah, mas eu preciso pegar dos orcs, eu não tenho ele e uma criança. Jeff, não. Ele viu jogar da flecha, ele comentou sobre a gente jogar da flecha, apertar aqui dando um ponto e não poderia ter sido os orcs que ele fez aqui. Foi os orcs que fez isso. O cara fala que é flecha de orcs. Era um orc. Com ele. Com ele. Estou descendo e comentou com a gente. Não. Só que pelo que o Jeff falou na descrição dele, eu estou falando em off. É que os orcs vão ter inteligência pra poder quebrar a flecha no ponto. Um orc mesmo. Foda-se, o orc tinha retalhado o cara. Sim, pra não desconfiar, pra não deixar pista. O chefe do orc não ia se preocupar com isso. Aí, que fez com um orc. Ah, sim, mas é que a gente tá com eles. Só essa ligação. Por isso que eu perguntei se você falou não. Não, o questionamento dele tá certo. Foi o grupo dos orcs que deu essa flecha. Não, foi um dos que estavam no meio. Foi porque ele não soube definir bem os rastros, porque tirou o teste baixo. Então pode... Não, ele soube exatamente, sabe? Ele soube exatamente que ali foram orcs que passaram, mas ele não sabe. Ele não sabe se tem mais rastros. Se tem mais, exato. Se tem mais gente dormindo, por isso eu me perguntei se mas eu não sabia. Mas o que eu falei, foi no orc. Por isso que eu perguntei, então não usou o metagogo. Exatamente. Não, você falou certinho, tá certo. Bom, só eu sei que eu tenho rastros de orcs. Como encontraremos a criança aqui? Já andamos por toda a cidade e nada. É possível. O cheiro que vocês sentiram. O cheiro que vocês sentiram. Pode ser um resquício. Uma magia que tem nas portas. É fácil? A teoria minha foi que de alguma forma, quem usou a magia abriu um portal e desse portal, aliás, o lugar de destino do portal era um lugar com bastante ácido. O cheiro ficou no lugar. Eu vou escolher aí. Bom. As redondezas. O que teremos que fazer? O que teremos que fazer nesses 3 dias é encontrar as crianças, certo? Certo. Você supõe que elas estejam no você não acha um pouco arriscado nós visitando? A gente vai. Porque eles vão usar isso para ela consegue. É muito delicado. Temos uma situação extremamente delicada. Você consegue voltar. Você consegue ir, mas não você consegue andar. É. Não consegue. Você fica muito difícil. Consegue ficar na porta. Mas é, consegue. Às vezes é mais complicado. A tia só vem tendo que ficar preso. Todos nós conseguimos chegar. O cavalo dela não são só o cavalo dela consegue. Está supondo o fato lá, quer dizer que ela mesmo ouviu outras possibilidades. Não, mas é que o cavalo poderia estar jogando uma estrela. Sim, mas ele estava assumindo e já estava planetário. Pode se aprofundar. Pode estar aqui na cidade. Mas é só um tipo uma garantia. Poder estar no lado. Tem alguma cidade mais próxima? Existe possibilidade de estar na cidade, vamos dizer, dependendo do que você já localizasse? Que talvez eles possam ter ido a outra cidade, bem fácil. Então, onde eles estão utilizando poderes que não vêm desse mundo? É possível que eles tenham alguma forma de se camuflar bem debaixo dos nossos nariz. Pelo menos 200 km da próxima cidade. Nossos não, seus não. O nariz só tem um som. Quem disse? Não tá vendo? Ele tá com capacete. Eu espero, pelo menos. Esse foi o cara. Ele pediu mais dois braços. É. Pediu mais dois braços? É só a gente que o nariz, irmão. É, porque o cara com seis braços não precisa ventilar, oxigenar. Tem bastante pulmão. Tem bastante pulmão. Eu não gostei do nariz. 18 pulmão. O nariz só foi difícil pegar bastante som. Vocês também. Se for o desejo de vocês, poderão ficar sem uma conversa. Só uma dúvida, eu achei muito abafado aí que eu não consegui nem virar a luz. Vocês ficaram nas minhas superiores. Você não usa desconfia de um dos seus clérigos? Não. Todos são clérigos? Todos. Todos pessoalmente por mim. Você. Você consegue localizar qualquer pessoa que esteja na cidade? Sim. Quero saber onde está aquela pessoa. Esse homem alto. Bigode, vestes verde, que eu não sei se vestir. E aí vocês vêm se materializar diante de vocês, um cara. Nossa, cara. Isso não foi ele, não foi o cara. O cara. Não, ele falou assim: get over! O cara tá cagado, parece! Ele deu uma caridade de coco na calça do Júlio. O louco, velho! Fudeu! Vou ver se não fica calça, né? O cara está com uma bolsa assim na mão, né? E ela tomou assim, ó. Bolsa cheia de moedas, né? Sim, ó. Bolsa de moedas, né? E a outra mão tá assim: obrigado. Olá, senhor. Quem são vocês? Lembra de mim? Onde eu estou? Estamos na... Ai, caramba. Desmaia. Melhor que o homem. Desmaia. Vou na mão dele agora. Senhor? Guarda. Guarda, vagabundo. Ó, Deus, você poderia ver a memória dele. E ver aquele sapo que eu vou tentar. Vamos deixar aquela carta. Não é nada que seja forçado. Pega o gato. Pega o gato. Pega o gato. Preto. Pera, não vamos fazer nada que não seja forçado. A gente já... Você já trouxe ele aqui. Você já forçou ele. Foi por isso. Eu já trouxe até aqui. Isso é errado. Ah, eu vou acordar de mente dele. Eu já tô todo mundo tocando a cara do cara pra ele ser acorde. Você consegue sentir só as coisas dentro da cidade ou na... Pegou também. As segundas estão. E você não percebeu esse grupo de orcs? Não. Um dragão. Qual a probabilidade do grupo de orcs? É, ele veio um dragão também, perto. Dragão azul. Ele é um oceano. Ele é grande. Ele tá montanhas aqui. Caralho. O cara sabe menos que nós, beleza. Foi a devagarzinho que eu tenho a informação. Esse dragão não tem nada a ver com. Talvez se... Eu tô tentando acordar o cara, agora é o último. O cara acordou. O quê? Smile de novo. Eu devo entrar nos olhos ou não? Eu vi se ele nunca viu um devo na vida. Como chamar? Tudo bem, então. Onde sai dele? Uma possibilidade de sorte, eu tenho que sair passando. Talvez até com ele. Eu acho que não, porque só tem direção do dragão. Não deixa o palhinho do norte, mas eu não vou fazer isso. Eu quero uma cidade. No momento certo de atacar. Se o dragão pegou o norte primeiro. Se o dragão pegou do sul pro norte. De qualquer forma, há uma possibilidade. como da ser pequena, e que esses homens estejam apenas de passagem. Não podemos desperdiçar os nossos recursos em atrás deles, se isso for verdade. Então, onde será que a gente deve desperdiçar nossos recursos? Não devem ser desperdiçados. Devemos empreender todos os esforços para organizar a cidade e defendê-la. Você não acha que... proteger as pessoas e encontrar as crianças. A cidade deveria ficar no castelo também? Sim. Também toda a população, mas as pessoas aqui no castelo. Então é melhor que o governo não fique aqui. Porque você vai trazer toda a população pra cá. Os caras meteram fogo aqui, vai catar a população inteira. É, já tem parte. Tem razão. O melhor será então evacuar. Esse Deus da Guerra tá com uma... Seu irmão especial com calma. É Deus da Guerra, não conheço. Nossa, mesmo assim, mas pra guerra o cara tem uma estratégia muito falha. Não, não, das armas, nem da guerra. É, das contas armas. Você acha que ele perde ali? Do que você eu acha? Eu montei a estratégia pra lutar. De levar as pessoas para fora da cidade, para longe de minha proteção. Não, também não. Mas as pessoas traga as pessoas para cá e nós ficamos do lado de fora. Porque as pessoas não vão ser atacadas. E nós vamos sair sentindo onde estamos. Podemos voar uma cidade lá fora também tão boa quanto aqui. Eu acho que não. Porque se a gente começar a fazer uma evacuação da cidade, provavelmente tem alguém de olho no movimento, alguma coisa assim, eles vão ser atingidos discretamente. Não, onde pode ser evacuado da cidade discretamente? Aonde pode vir para transportar a pessoa para cá? Tá, mas a pessoa, tô falando assim, podem ter olheiros. Ou eles têm espiões, ou eles têm poder de ver o que estão fazendo. Sim, você vai evacuar a cidade, eles vão saber que a gente já tá ciente de tudo. Que a gente tá tentando se. Eles podem adiantar o ataque. Não! Mas eles vão não, eles vão adiantar, assim. Eles vão simplesmente adiar. Eles não podem adiar, tem que ser na primeira noite de guerra. Tá, mas se eles matarem o pessoal que oficialmente está vivo. Pode, pode até fazer o ataque agora, pegar o corpo e esperar até o dia para fazer o corpo. O corpo pode ser na cidade. Não tem. Precisa ser na cidade. Eles pegando o corpo, você prende o corpo. A gente está com o homem e a gente vai para o corpo. Aí vamos ter chamado de corpo. Então, se não tiver cidade, a gente vai para o corpo. Então, dá um bom. Exato. Conhecem as pessoas lá dentro e nós lá fora. Porque ele não vai atacar as pessoas. E eles já vão chamar bem o filho do atacar. Nós já vamos ter preparado para ele. Tem que atacar de qualquer jeito. Talvez ele não consegue chegar tão fácil aqui embaixo. Talvez ele não esteja até aqui. Você mesmo disse, não colocar as pessoas aqui, se o próprio dia disse que aquilo que a gente está levando pode não. Para os deuses. Ah, mas e se esse poder que a gente está tentando combater é além do poder dos próprios deuses, você acha que tirar as pessoas da cidade vai fazer nada? Então vamos fazer isso. Se você não deixar as pessoas invadiram, o único local foi atacado, não foi a cidade inteira destruída. Então, mas assim, provavelmente, mas se for um cara que é atacado, vai ser a cidade inteira. Então por que você não se preocupou se a gente vai tirar as pessoas da cidade? Tira toda a cidade, qualquer lugar que for atacado, não vai ter pessoas. Tá, mas só vai ter a gente. Vocês estão se preocupados com as pessoas? Eu estou preocupado com as crianças só. Exato, tira as crianças da rua, põe todo mundo aqui dentro, a gente fica lá fora e a gente espera eles. Eles vão aparecer, isso é fácil. Eu só, a gente já perde um tempo aqui, mas tá achando as crianças. Já as pessoas vão entender isso numa boa. Desculpa, mas acho que é o Deus deles que tá mandando. As pessoas já vão gostar, na verdade. É, parece que elas vão gostar de vir aqui fazer uma visitinha pra Rony. Sim, isso pode ser feito de uma forma difícil. Porque aí haverá distrações pra gente. Então, pode falar que o Rony está fazendo isso. Se toda a população vier para cá, você vai ficar mais fácil. Começa a circular. Então, é o que eu estou dizendo. Sim. É mais fácil fazer uma pessoa agora com duas e dentro da pessoa lá fora. É, transporte tudo para cá. Exato. Não, não, isso não é problema. É só nós criarmos espalhar boatos de que Rony está atendendo as pessoas. Dá uma festa. Uma festa de 5 dias. Exatamente. Esse nome. Algo que atrai todas as pessoas no mundo. Mas a gente também aqui. Pode atrair um espião aqui pra cá. Se tiver um espião. Mas o governo vai ficar aqui dentro. A gente não tem problema de votar aqui. Será que não é mais? Mas se não, como que ele vai conseguir chamar os outros? Ah, não. Não, não. Atenção. Por isso que eu falo, é melhor quem vai ser atacado do que nós. Mas ele pode ser um lá fora. Nós só conseguimos ter chance que os caras acharem bem. A gente vai achar, mas então a gente vai precisar das pessoas. Eu estou conseguindo alguma coisa, se não me engano, para que a gente vai contar. Tá, e se eles tiverem ciência de tudo que a gente tá falando e fazendo, e eles souberem exatamente o que a gente vai fazer, e vierem justamente aqui dentro, pegando todas as pessoas inocentes para chamar a nossa atenção, e tentarem fazer uma troca, por exemplo, o Lula, com todas as outras vezes. A gente mata o Lula e fica no VTE. Não, eu não precisa, eu preciso sair dele. É, eu concordo. Mas eu acho difícil eles conseguirem invadir aqui dentro. Não, eu também acho. De proteção de um deus. Tá, mas o que tem a ver o cara ser um deus lá no céu? O poder, eu já falei que não sei se é deles. O poder vai além do mundo. O poder é do demônio, mas o demônio não está liberado. Tá, mas as pessoas que a gente está ajudando, nem mesmo ele consegue. Não, não, não, não, não só pode usar, o demônio pode usar. Você não, você é medroso? Sim, exatamente. Você está querendo cruzar os braços e encontrar uma maneira extra-dimensional. Meu Deus! Decidindo uma coisa, você pode deixar lá fora, mas cobra lá fora também. Sim, as pessoas se colocam. Por mais que os poderes deles sejam estranhos, eu não conheço total extensão dos poderes dessas criaturas. Eu prefiro ter as pessoas da minha cidade aqui dentro sobre a minha proteção dos papos postos. O castelo já tem uma hora de proteção, alguma coisa? Sim. Vou encontrar qualquer um. O ladrãozinho vai entrar, né? Que não, eu ia fazer. Ah, sim, porque eu sou proteção. Eu acho que eu vou nessa minha ideia. Eu também. Minha loja. Já fazer uma entrada. Ninguém pode se dar o tempo. Vocês ainda estão reclamando? Vamos se fuder. Onde? Eu tenho um pedido. Você poderia. Pra janela. A tempo? A tempo de prédio. A tempo de. Como assim? Eu queria deixar um pouco mais. Eu tenho. Isso. Arma só alienígena. É um predador? Falta dois canhões. Deixa essas armas e armas duas. Tem aí, então. Ai, deu uma volta no carro. Me dá cada um. areia aqui. É difícil porque não é um portador de armas. Eu não é um portador de cultivo, alguém nunca perde um. Eu acho que eu tenho um arco aqui. Um arco longo. Vocês ele pode melhorar. Eu tenho todas minhas armas aqui. Mais um lote de magia. Mais dinheiro. Deixa mais um arco. Por que não usar arma? Eu não tenho nenhum pedido pra Rond. Ele não vai conseguir fazer o que eu quero. Então, não, não tenho arco. Ele tem 6 mãos. Mas ele não sabe fazer instrumentos e mesmo musicais. Você não sabe? Rond. Aqui eu usando algum arqueiro bem longe, pera. A gente tá bem lateral que eu, pera. Bom, eu preciso subir agora. Preciso subir um ponto pra esse arco, tá? Você não pega esse arco. Pedi pra ele do arco pra topar. Por incenso da hora, bigorna. Do meu machadinho. Jeff, fica aí chorando. Jeff, meu machadinho, meu machadão. Você pode usar o meu ouro, vou deixar minha rápida. É, lê minha memória pra entender por que eu gosto de ser. É. Pega o escudo muito bem, senhor. Ele tem ligação com o pai, não quero com ela quando você se mal, certo? Então, ele vai melhorar o ar, você não sabe. Nossa, boa puta. Eu sou o melhor jogador aqui. Seu ar estará, ele abaixa a cabeça, você abaixa a mão. Seu ar estará. Ai, carai! Seu ar estará aí. Eu quero com as mãos, assim. Ele tem 6 mãos pra fazer uma análise. Meu Deus! Bom. Bom, eu acho que você pode. Ofereceu, você pode melhorar a minha armadura e a espada? Não, tô pegando. Deixem suas armas e armaduras. E, sei lá, deixa ela prata. Todos os outros. Desculpa! Pra deixar as armas e armaduras, você toma minhas armas. Deixa todas. Só fui com uma chave de vontade. Na verdade, o nome que quer do mal, ele quer deixar de Ah, eu quase não uso essa. Não, não, minto. Eu achava de batalha, eu devo ficar só com a espada. Não, florete. Eu nunca usei, mas... O Jeff, deixa uma chave de batalha e uma chave do irmão. Só eu ainda... Eu ainda não tenho ela. Sou utilizado. Minha espada não é. Vai querer também em asa também? Vira aqui. Vem com arma. Vira aí o que eu posso fazer. Bom. Será necessário que você se arque na batalha. O escudo eu não vou deixar. Vou ficar com o Jair. Ô, meu irmão, Rony. Sim. Rony. Bom, ok. Vou partir do plano dos grupos das pessoas. Diga, Paulo. Ravina, fala sobre sua escola do Ida, eu posso te ajudar. Ela vai chegando perto deles. Agora ela tá sem espada. Ah, pode. Deve ter que cortar ela, essa descrição, meu. Sem espada. Ela, cavalo, ela tá sem espada. Né? Ela pode. Abaixa a cabeça. Mas ele sabe da espada, você ajuda. É sim. Eu tenho uma espada muito grande. Eu consegui uma vez lá. Mas não estou mais capaz. Aí. Deixa eu ver. Uma moto de graça. Toras. Ela ficou lá. É de Oden, pode falar? Ela ficou lá. Racista. Racista. Eu não lembro bem de ser especialmente dele. Mas eu já tenho uma nova meta agora. Destruir o olho do jogo e dar o jogo do jogo. É, eu comprei. Pega. Uma espada. Realmente, uma pessoa. Você perdeu o direito de usá-la. Peraí, como que eu fiz? Perdeu o direito de usá-la. Quando você matou as vidas de todos aqueles inocentes daquela vida. Só quando você se redimir, quando seu coração estiver leve, você poderá manusear essa espada. Quando seu coração estiver leve, ela voltará a ser leve para você também. E ninguém mais como vamos falar mais com você. Não. Aquela espada não é feita da mostra de metal que você está. Não. São as mesmas vidas que estavam produzidas, que a gente espaçou, que foi revelado e que não trouxe. Não. Atenção mais recente. Que louco. Peraí, o que tu tá falando? Qual que é o nome deles? Uma tosse. Não, eles são suas vidas vidas. Hã? São suas vidas vidas. Ali eu sou um dos erros, não? Não, eles não estavam em Gaura. E ela leu as instruções para vocês. Mas... Agora responda a pergunta para mim: sim. Tá um circulinho ali, ó. Não, metal ou muito fogo. What? Não tem lugar mais inóspito? Não, o que? Fala. Não, alguns locais onde esse tipo de rochas conseguiram ser bons como os homens. Muito obrigado. Cachorro do Deus, agora é. Agora ele vai ver 18 patas. 18 patas. É de Pandora o cachorro. E o cidadão caindo aí? Vou acordar. Vai pegar ele, chacoalhando ele. Acorda assim. Espere. Pera aí, meu bem. Não. Ele olha assim. Não vai. Segura ele acordado por magia. Eu sou o Roma, o pior dessa cidade. Permita-me que eu leia seus pensamentos nessa hora. Ele olha assim. Boa noite. Acho que eu já falava por isso. Eu tinha 10 pelas, era só o começo disso. Ele olha assim pra baixo. Isso não tava no contrato. Filho da puta! Isso não tava no contrato. Tá. Ele leu o pensamento dele. E põe o cara desacordado no chão. Ele só manteve acordado pra não mexer. Diga. Logo mais. Não sei mais o que você vai fazer. É, vamos pensar todo mundo nesse dia. Ninguém deu o pensamento dela agora. Dezenas de pessoas mutiladas. E elas falam que eles são encontrados. Um amigo. Tá, Denise, mesma coisa que eu disse. Isso acontece com você. essas memórias vêm todas à mente, né? Do sonho, né? E você tem contato com as memórias dele também. Com a vida dele também, algo como se fosse um abismo que se abrisse diante de você, te puxasse, e aí você escolhe se você quer ir no abismo ou não. Vai, não, a gente não tem que tomar dano de novo. Mais três exaustão. Ok, vamos mudar sua carta. Vai meter algo. Sei lá. O que você quer saber sobre a carta? Se isso vai acontecer nessa cidade. A cidade que ele mostrou para o Sensono é a minha cidade. Os corpos sobre os quais ele está sentado, não, são dos seus companheiros. Dele, dele. Vai vai vendo tudo quanto sua cabeça vai esquentando, moendo, até onde você vai. Você quer ver específico? Qual é a reação dela, Jess? Qual é a reação dela? Você é espial, tá parada, tranquila. O que você quer ver? Não tem nada aqui. É o. É o lavabalho. Ah, é, o carvalho. Quem me deu o carvalho? Posso ver o carvalho? Eu já tenho noção do que vai acontecer daqui a 3 dias. Eu queria ver as crianças. As crianças. Eles não estão juntos. Não consigo de dois. Recebe ou você conta os seus? Tenho mais 8. Tomou aqui, Lu! Caramba! Eu acho que bom de tomar um ponto de dar um tal. Vai poder o rolê inteiro. Chegar lá que vai ajudar pra caramba. Só resistência. Sei, velho. Existe, mas não está no osso. Tem os nomes das crianças, correto? Sim. Correto. Onde conhece a cidade, correto? Você consegue a imagem de cada criança. Você tem na sua mente a imagem de cada criança. Desde o posto. Sabe. Tem a foto das crianças. Era uma boa ela ter visto o pano. Então, melhor isso aí, né? Porque o Rondi consegue ver tudo. É porque é um momento exato. Não, não, não, onde não é onde sim. Não, não sim. Ele só vai conseguir ver os rostos das crianças, mas. Mais. Pegou o braço, as pernas. Você vê as crianças ainda em vida, o local que elas moram, a personalidade de cada criança e os locais que elas frequentavam. Pois é, que eu não queria fazer. O que eu vejo é o passado delas. Passado delas, né? E nem atualmente. O passado é quando ele dá uma inspecionada na cidade toda. Até porque isso não é possível. O último backup que eu fiz. Ah, o último backup que eu fiz. Eu não consigo nem ver. Quando levaram elas. Não, não, porque nem ele tem esse conhecimento. As crianças, todas as crianças são extremamente puras, porque eles isentam de maldade. São aquelas criancinhas que os coleguinhas ficam amarrando o rabo do gato, falar para um, olha aqui, fazer aquelas brincadeirinhas. Mas essas coisas, eles são os que sempre caem nessas brincadeiras. Só os tontos. São as crianças mais inocentes, as mais puras. Por essa teoria, eu dou até uns 15 anos. O futuro é receptado com os demônios, caso alguma coisa errada. É, são crianças que serviriam como receptáculos do demônio. Nossa, então vai ficar sempre demônio. Dá mais? Não, senão são 5 peças. Sim, alguém vai ter que dar certo. Mais alguma coisa? Ele não tem. No passado, né, desse negócio do demônio, ele não tem. Não, as memórias que ele tem são as memórias de vocês, que ele conheceu através de vocês. Ele só sabe do nome Violeta, que ele viu agora. Sim, o olho Violeta do seu sonho. Ah, interessante. Bem lembrado, né? Você falou isso na carta que eu não li. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu fechei a carta agora, passou despercebido. Sou eu. Ah, não, final. Pega a minha miniatura, sou eu. Vamos, eu preciso jogar essa sua lágrima aí, ó. Mas o final aqui na. Vamos ver esse pedaço. Final. No encerramento. Aqui, ó. Fox, aquela larga dela. Depende na fala dos olhos. Fox, não quer mais nada, bro. Tira o anel de platina. É. Sim, não tô mais ligado a você. Informação importante. Informação importante. O monstro de carapaça, Ofre, é o destruidor de mundos. E os olhos violetas são os olhos do demônio. Ele chegou e tirou o parraço da bobina. Acha! Dois. Manda pra uma veterana de um dia. Vou mandar exército de. Vou mandar de todos os mundos aí. Vou mandar mesmo. Não, não, porque eu não sei encarnar. Eu vou usar a magia simulada com o Tarrasque. Fazer o Tarrasque. Pega um Tarrasque de duas cabeças. Vamos mudar, Não, essa cagada não foi do. Mas será que o exército lá faz algo? Não, o exército era de Genazes. Bom, é mais um exército que vai te ver algum. Mais um. Tá, na cidade do. O exército de Tarrasque é outra coisa. Exército do Tarrasque é da campanha de Bolsonaro. Vocês querem botar um exército? Não bota lá um, né? Beleza, Tarrasque e Arme. Que cagada vocês fizeram pra poder pegar um exército? Não, que mano, Tarrasque, a nossa mano. Campanha agora que vai aparecer. A nossa branca nossa, vocês vão ter que lidar com o exército do Tarrasque. Ah, tá, mas é que eu vou ter fuder com o exército. General Tarrasque. É o Valcária? Não, é o Capitão Nascimento Tarrasque. É o Sargento Mostarda. É o Capitão Nascimento Tarrasque. Tarrasque Nascimento. Não, não. Não, bota aí. Não sei o que você que tá encostilhando. Você quer mais fundo com as memórias, as lembranças dele? Mais alguém tinha visto ela? Não, só eu. Quem? A mulher? Não, só você. Imagina. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, queima. Ó. O que é isso? Um, é, tem seis mãos, velho. Vai sobrar só um pra trás. É, para com isso. E a última poção da bunda. Se ele tocar na ceia, ele nem queima. Mesma receita. Ele sabe. Tá, jovem de água. Aí ele desenrola. Jovem de água. Eu vou esquecer o nome do meu primeiro. Melhor time tá agora. Continua essa bruxa. Falou de discussão. Quando ele retorna, ele fala pra você. Ah, isso foi quem sabe. E a mesma criatura que ele viu. A mesma mulher. O cara mental. Então tem alguma outra coisa ali, você quer dar uma comunicação com o... Mas é o mesmo ritual que faz... Não, sim, mas o cara deve ter pacto, algum tipo de pacto. Mas não sabe, o resto não sabe. O resto não sei. Deixa eu mandar uma coisa do Peru de Capa. Hoje, eu já não posso. Eu não posso sobre meu papai. Você tem que me matar na toa aqui, não? Eu não tô aceitando meu pai. E você sabe que eu quero mandar na toa. Sabe de tudo. Você é um desastre. Mas é um Deus, não é o Deus. É. Porque existem vários, ainda não acendi o topo. Então. Você ainda não virou o estagiário, ele tá no meu percurso. É do estagiário, tá já, é só estagiário. Eu não sei o que eu quero dizer. Diga, amor. Estamos conectados ainda. Meu pai. Seu pai? É. Aí é mesmo. É Bluetooth ou infravermelho? Hã? É Bluetooth ou infravermelho? É Bluetooth infravermelho. É a Bíblia Cavalo SD. Ah, é Avatar. Faz sentido por mim. Ele consegue, tipo, na bruxa que ele viu, tem bem a rosa. Na bruxa não. É na madrugada do Borges. Na madrugada do Borges. A bruxa tá com uma roda do Borges lá. Eu realmente acho que eu não tenho visto o Borges. Você viu? Eu vi ele também. É. Inclusive, ele viu até quando você deu padrinho pra uma outra pedrinha lá. Só que dessa vez você não viu, mas ele viu. Ele viu todos que você pegou no conhecimento nenhum. Ele não sabe da roda. Ele viu na armadura do cara. Ah, tá. Agora eu vi a roda, beleza. Mas ele já perguntou da roda. Então. Eu já mostrou o desenho. É com o significado da roda no outro. Não sabe. Ele tem o significado. A roda é a coisa mais recente. Não é coisa de quando ele andava. Não é vintage. É vintage. Não é coisa de quando ele perambulava pelo mundo em busca de poder. Não, é coisa mais assim, pós a era em que ele se desvirou. Bom, você sabe da cidade de Nova York? Eu estou falando de uma cidade de Orna. É a Jerigosa. Pobre Globo agora. Né? Só estou sabendo que a princesa, né, o que eles falaram. Todo mundo é um pouco no Rio. Você está sabendo disso? Não. Você acha que tem algum jeito de conseguir? Que eu não sei. Na verdade, lá em casa, a gente fica muito protegido. Assim que a gente resolver a coisa, a gente vai soltar a gente. Então, a gente vai falar, você sabe que é uma. Se ele conseguiu fugir, ele consegue entrar de novo. Mas entrar não é tão fácil quanto fugir. Ele fugiu ao contrário. Não, mas ele direi que eu se ele fugiu por alguma rota, com certeza essa rota deve ter sido fechada. É, nós podemos fazer a história depois. É possível. É verdade. Eu tenho que ir para a reunião. Agora está salvo. Não tem mais não, cura. Você se deixou com 3 inimigos. Você fez 3 perguntas. Você quem mandou para ele os 3 inimigos? Você pode usar a restauração maior em mim? Posso. É um prazer. Quem mandou você por isso? Eu usei em mim então. Não vai ajudar? Quem mandou ele para ficar super dentro de ele? Esse é. Cara, eu falei isso. Não tô vendo. Coisas. Além do cara, vou falar com o telefone. Demorou. Eu mando lá pra Yuri. Na salinha do telefone. Me traz volta. Não, traz de volta. Menor. Vai estudar porta. Ah, não, pera, não vai conseguir. Mas faz o manto, mas faz o seu casinho. Assim, manda pra lá. Ele vai parar o relógio. Você vai apoiar a gente? Faz isso, então. Vai morrer. Aí não tem como te ressuscitar. Você tá pedindo um peixe? Eu não sei como ter Tem peixe nessa cidade? Tem rio nessa cidade? Perto, sim. Todo mundo tem peixe, pessoal. Se eu não tiver, você vai no rio e pesca. Tá no rio, tá esmurrando o cara? Eu entrei no rio. Você fala. Nossa, que sorte. Olha lá. Eu preciso saber, se não pisar. Pra matar. Quem? O que tá acontecendo? Pra matar. Pra matar. Eu sei que não vai deixar. Ele deixou. Não, ele não vai deixar, eu sei. Não, não tem necessidade. Não vai ter necessidade. Mas não entendi por quê. Você vai. Você não vai. Peraí, é que eu fiz saber o que eu pensei isso aí. Você vai pra dar a pisada, né? E aí ele fala pra você. Não, mas por que? Vamos passar isso, põe no seu pé. Não, aí você mandava se puxasse ele e ela pisasse tudo. Esse não era da hora se eu não segurasse ela. Aí você viu o mal furo aí. Fala pra você. Não faça isso. Não é um combate justo. Não é uma boa luta. Eu vou lá por mão daqui, ó! Agora vai! Eu de pé. Eu boto ele de pé com esse chorro de assistir aí. Ô, pô! Agora vai! Vai pra rodar o Nazaré. Tá aí, vai pra rodar. Você tem que se jogar com ele, né? Você quer levar pra rodar. Ele não poderia fazer. Pô, olha aí. Sim, ele pode ir. Ele não quis. Cornelis, você morreu. Ele não tinha poder pra derrotar a mulher. Você sabe disso. A gente também não tem, mas a gente tá tentando salvar ela, não tá? Ele não parece ser um cara de combate. Você está julgando por não ser igual a você? Não, eu estava julgando por ele deixar uma criança consciente, ser pego. Nem todos são bons. É, e pelo jeito nem todos parecem a justiça. Não se preocupe. Ele pagará pelas vezes. Você muito menos. Você acabou de provar isso. Você não precisa sujar as suas mãos. Ou os seus pés. Você ouviu o mesmo? Não perca a sua pureza. Eu não perco, eu não perco. É o demônio da vida. É, de poder de você vai ser a nossa isca. Excluído. Você é isso. Excluído. Você vai ser a da. Salsicha, vem cá, isca. Põe a toque peladinha minha da. Tá, gente. O dono antigo, ele deu um salve. Ah, um salve. Não, do T-Rex? É. O meteoro caindo no mundo. Tudo os olhinhos fecharam, filho. Não, não, não. Ele viu. Mas não quer fazer meu bom. Ah, então vai. Foi que eu fiz a casa do Pedrinho. Mostra que eu estou na cadeia do Pedrinho. Mostra o quê? A casinha do Pedrinho para o mar. É, porque não tem mais margem. Eu sei que ele vai me chamar. Casa do Pedrinho. Não, é casa, a casa aí. Enterrando a casa do Pedrinho. Beleza. Olha, cara. Foi dessa, vambora. É. Mais alguma coisa? Vamos ver. Ok. You have my ex. You have my soul. E não é mais um deus, agora ele tem como. Agora você não é mais um deus, agora você é um hobbit. Um adelzinho. Bom, XP! XP! XP! Ô Jeff, em off, se o Jeff fizer a campanha da cidade. Em off o quê? Porque a casa da sua tem uma chave de aventura. Os orcs são a chave de aventura de. Daí? Porque. Ah, sabe quem vai falar? Ah! Espera virar. Tá de brincadeira, né? Eu ainda queria ir atrás desse deus, tá falando. Não vai! Domingo que vem você saberá. Olha, eu ainda vou trazer esses orcs. Espera e verá. Será para o próximo capítulo. Espera e verá. Então, temos a missão. Não, mas eu quero, eu gosto de orcs. Eu gosto de orcs. Não, você odeia eles. É, eu gosto de matar orcs. É legal. É bom, né? É, mas está longe, está longe. Pode ficar pertinho. Vem cá, se eu acho que tem uma ligação. Vai, vem, vem. Daqui 4 dias esses orcs aparecendo em Vork. 1 de março. O que tem, Márcio? Mas tem Guilherme Briggs em Ribeirão. É nóis. É nóis, bro. Não, já passou o site, já. Já comprou até, né? Ainda não. Se comprasse logo, hein? Não é bobo, não. Tá. Quem merece um bonuzinho de XP aí? Aqui? A Denise. Pela pergunta da cidade, que eu achei fantástico. Qual a pergunta da cidade? Qual a cidade que vai ser atacada? Ah, sim, sim. Cidade que é o... Tipo, até então a gente não sabia ligação nenhuma dos fones. É, então, agora vocês sabem a ligação do sonho. Isso foi muito bom. Sabe que é ok. Ok. Então, fichinha pra Denise. Dá uma por agora. Tem outra chegando. Agora ela tá chegando. Agora ela tem informações pra seguir adiante nesse sonho. Ficha branca e esconde. Quem mais merece fichinha? Acho que o Theo, porque ele foi até as profundezas mesmo. O Theo, mas o do Theo foi. É, três museus, são vários. Eu não. Porque é obrigação, né? Não, eu acho que todo mundo interagiu. Uma gradinha só. Ah, isso aqui é. Você dá a sua, seu XP pra mim. É certo, velho. Eu já vou colocar no geral de vocês bem alto hoje. Pra saber coisas extraordinárias que surgiram. O que eu ia falar, você nem comentou, então não deu pra. Que não, não teve o negócio da flecha. A gente não teve tempo? Ah, não, teve tempo da flecha. Não, mas a gente não teve tempo. Quanto tempo? Acho que teve, mano. Na hora que você comentou do cara, você deve ter falado. Não, não comentei. Eu cheguei lá, vocês, ó, Deus tá esperando. Eu falei, não, calma aí, vamos esperar Deus pra eu falar o que aconteceu. Não, mas você tem. Poderia ir falando. Pode falar, no meio caminho, você poderia ir contando. Não é possível isso. Fala pra ele, ó, ele bateu o corpo do clérigo com a flecha. Ele vai ficar quebrado num ponto estratégico que pode dificultar a medicação. Exato. Então, aí, e se não foram sortes, a flecha em si. É de orc. Mas se fosse uma outra pessoa que matou o cara pra culpar um orc? Eu não queria porque ele escondeu a flecha pra não parecer de orc. Exato. Tá, mas se fosse uma pra, tipo, ah, os caras vão pegar, os pegam lá, encontram um maluco, a vida igual, foi um bagulho, foi um orc. Ah, mano, alguém fez tal coisa. Tipo, e aí? Só tinha pegado de orc. Tá, mas daí eu tinha os 10. Outra coisa, okay. Disfarçar, a pegada do cara pode ter disfarçado. Okay. Pode ter disfarçado. Pra a pegada dele não aparecer. A iniciativa toda de ser inteiramente lida por Ron e por Theon. Né? Ele estava ilustrado pelo. É. Isso. E ainda por cima, né? Deu presente pro Deus. É, legal. Isso foi legal. Então, mais um fichinho para o Theon. Eu vou até a casa do senhor. Aí eu vou estar em casa. Mas eu vou colocar um monte de é, né? Aí depois que a gente virou o Deus. Tá quase abandonando o Deus, pra seguir o outro. Fala assim, ó. Tá ali, ó, que me deu, galera. Eu vim cá. Ok, quem teve a ideia de fazer a magia em dois pontos distintos da cidade? Foi. Dois, acho. Acho que foi assim. Foi assim. Então, não lembro o que fez. Uma ficha pra ser por isso. Quem teve a ideia de investigar a floresta ao norte? Eu. Então, eu vou. Eu que falei pra vocês lá. O caminhozinho. É o caminho perigoso, ele fica apontando lá pro caminho. Eu suspeito que tem caminho. O Celerinho que foi buscar a informação da testemunha. Você perguntou o nome do lugar. Ele conta. Se não fosse ele, então eu teria eu. Ou não? Ah, não, a gente não ia porque mandou as crianças. Não, mas... E ele que foi conversar com o cara da estalagem. Não, sim, vocês não pra pegar a descrição do cara, tá, tudo. Tá, tá, e é que gerou a busca pelo cara. Falar com a testemunha, entendi. Falar com a testemunha surgiu depois, né? Por ter ideia de tentar relacionar a bruxa. Vocês agora sabem quem é a bruxa. É a mesma pessoa. É o mesmo ritual. É a mesma pessoa. Estou falando de invertida. Estou falando de invertida. Pra top por interpretação, claro. Sem precisão de fechar agora a tela. É, ela nem viu o que fez com ela. Nem viu que pegava no colo, né? Zão. Zão. estruturado. Tá aí pra Lisbeth, qual foi a opção? Enquanto uma mão do Rolf estava na cabeça, ela passou pelas placas, né? Porque uma tava segurando ela. Cara, isso é legal, ter esses braços. Eu acho que eu não estaria muito bom. Quais são as tendências de vocês? Neutro. Até agora só tem a segunda que é neutro, que seria entre real e mal. Ok, caótico e bom. Não, entre bom e mal, o meu é neutro. Não tem nada de caótico. Tóxico, qual é a sua caótico e neutro? Caótico e neutro. Qual é a sua? Eu sou neutro. E real, provavelmente, né? Só pra checar. Alta. Ok. É. Mais alguma coisa? Sim. Tem um paladino, não tem problema. Mais alguma coisa? Mas vocês acharam interessante uma frase engraçada que deveria ser um patinho? Você é um negócio divertido. Mas isso, mas eu acho que eu curou o jogo. A corrida. E você perdeu. É. Então, vergonha ela. Que vergonha ela. Então, quero que metade de XP. Eu vou pegar a minha, pô. Aí mostra a fichinha. Aqui perdeu, ganha metade do XP. Nossa, dá um trabalho. Vergonha ela. Vergonha ela. Dá bem por isso ainda. Por isso ganha metade do XP. Mais alguma coisa? Merece o XP. Eu tenho que falar da vergonha. Me julga. Peçam agora ou cara, você dá pra fazer? Eu realmente achei que na aventura na floresta eu dei uma ligação. Eu perdi uma tempo na floresta toda. Como não? Ô, louco, velho. Você achou orcs que o Deus não conseguiu detectar. Mas eu tinha depois que poderia dar uma ligação. Deus não conseguiu detectar, ele não estava preocupado. Estava preocupado em forjar as armas dele. Mas ele não é onisciente. Ele pode ser Light Shark, né? Ele não tem um sensor ligado 24 horas fiscalizando tudo, não. Mas ele não deu um tempo sério dele. Mano, como é que uma cidade desse porte, mano, não tem ninguém do lado de fora vendo um bando de orc passar de 22 horas? Tá ligado? Tipo, não faz sentido, mano. Não tem guarda nada. Mas eles passaram pela cidade, floresta, eles passaram longe da cidade. Não importa. Mas tem que ter alguém que escolheu a cidade. Tem gente nos portões da cidade. Mas eu não vou querer ninguém fazer uma ronda ali. Não tem orcs, não tem dragões. Qual a necessidade disso? Bom, só tem orcs e dragões. Não tem dragão, vai aparecer um dragão. Não tem orcs, vai aparecer um cara só sair. E depois de 4 dias ninguém foi atrás. Mas não foi só um cara que saiu. Mas achou só uns embora. Então, a gente foi sabe, só um que não voltou. A gente. E por que se foram mais? Ninguém relatou que o cara foi. Esse cara era um cuzão, falou, que bom que sumiu. Não, esse cara era um velho chato pra caralho, que tudo queria ver ele por trás, mano. Não, mas os caras gostavam de ver. O cara só. Gostavam. Mas é que tá, não foi dito que eles não foram atrás, que eles não procuraram. Não, e também não foi dito que foi só um. Exatamente, então é os caras por aí. Não, mas fica subentendido, porque ele falou: ó, esse é um dos que foram buscar as crianças, procurar as crianças. Sim, tá, então, em 4 dias ninguém foi atrás desse cara? 4 dias, pra poder dar lá. Devem ter ido atrás do cara. Senhor, o cara, por que não tinha não acharam bagulho procurando ele? Pô, louco, em 4 dias. Não, eu acho que era uma missão secreta. Acho que tem missão mais secreta, coisa. Mano! Cara! Não, a missão secreta dos clérigos. Você vai sair de cidade e vai achar o chefinho? Vou olhar no norte. Não, você... não, o clérigo. Não, o Rondes sabe, mas ele não quis avisar. Não, tá errado. Não, esse homem nunca me surpreendeu. O Rondes não sabe. Ele sabe agora. Eu não sabia, cara. Quem sabia eram os clérigos. Então, os caras sabiam. Nossa, eu pensava que eu sabia, mas eu não sabia. Ó, Steve, o Steve sabia. Não. Steve, ó, fato de o Steve tá no mato ali, mano. E aí? Quem sabia eram os clérigos. Os clérigos. O Steve falou que ninguém tinha matado. E os caras se foda, mano. Quem tá morto, deixa lá. Ele não tava mais querendo ser clérigo. Deixa eu explicar. Ele falou que ia abandonar. Eu? Eu não tenho ligação nenhuma com vocês. Eu falei, eu tô indo pra lá. Você acha que os clérigos, o cara falou, eu vou pra lá? Não, cara, não, teve, não, você na cidade, tipo, pô, você não vou? Não, cara, pô, vou ali. Sim, ali. Porque o que importa é que ele. O cara sumiu, os caras não vão por ali. Ele ia fazer bom, a missão. Me digam suas fichinhas, vai. É, tem algum poder mais isso. Depois quanto de... ponto heróico também? Ah, eu vou guardar pra Thor, hein? Começa aí. 3. Mais 70. Mas no mapa, Griel. 4. Théo. 5. Cara, tá subindo 3, 4, 5, 6. Não, 2. É 5, né? 2 do celeirinho. Até chegar na Denise é 2. É nossa. É 3. Ué, o Lucas 2, eu 2, a B3. Ok. Ah, desculpa, então. Quatro? É, o que eu quero. Fala pra ele, chupa. Eu tô com 3. Eu tô com 2, tô com 3. Não existe D3. Não existe D3. Na matemática é possível existir um D3. Ele falou D3. Ah! Ele não é regular. Aí ela corrigiu. Também é possível existir dragão, pode dizer as coisas. Bom, não sei. Vocês acham que vocês merecem 1000 pontos hoje, geral, por tudo? Eu acho que a gente merece mais. Mais? Eu acho que é 2000. 2000? Quanto? 2000, tá bom? 2000, tá bom? 1000 é suficiente. 1000 já é o normal, geralmente dá. Pega 1100, hoje eu acho que deu pra entender. 1000 é o normal. Nas outras foram meio confusas, a gente não fez muita coisa. Esse a gente. É, eu acho que todo mundo interagiu bem. Ok. Ok. Até dar o dia do. Mas ele vai estourar mesmo, vai ser só. Só tirar um dado e não vai ser nenhuma criança. Ok. É, um vamos lá. Vai ser só essas porra de 3 mil pra cada um. Ok? Vai ser só essas porra de mistério. Vai ser só esses elfos. Eles andam a cavalo. Sim. Os elfos, isso, irmão. Os elfos, eles não treinam a arqueria montada? Nem todos. Só quem não tá treinando. Geralmente os elfos são geralmente só os elfos que são os que ficam. Os batedores. Os batedores, que era exatamente a minha categoria que eu era. Se você for, por que, que você não treinou isso, então? Você tem a chance de pegar então, o talento. Né? É, não, né? Agora, você não quis, pelo menos pelo background não teria? Então, pelo meu background eu teria esse talento. Mas você é, lutava, em vez de você lutar para cavalo, você chegava só até o tal de combate. Cavalgar você cavalga, agora combater montado no cavalo são outros 500. Não, jogar flecha no cavalo. É, combate montado. É a mesma regra. Sim, mas porque tipo, o não tinha. Aí, ó, perfeitamente. Possível. Por que você não pegou então? Porque eu nunca tinha pensado nisso, eu montei esse cavalo. É porque ele não sabia quem ia ganhar. Ah, isso, não sabia que ia ganhar um cavalinho que ia voa, né? Era só pedir uma paladina, ela tem um cavalo. Ela pega, ela voa, ela só ia. Tá, vamos lá. O cavalo que ela só ia jogar quanto tá? Queria falar. Ciere, 58.800. Olha, tá chegando perto, hein? Griel, 59.210. Por quê? 59,210. Theon, 59,100. Celerin, 58,20. Murin, 57,200. Toff, 59,440. E Lisbeth, 58,310. Amanhã não. 58,840. Isso. O meu é 59,440. Vocês querem que eu poste isso no Facebook pra vocês? Não. Não. Não. Só você. Já marquei. 67. Eu já vi que eu posso ficar em 10, é isso? Espero que sim. Deixa agora. Exaustão é.